moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul, na pele de Ju. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La pele de Ju, la pele de Ju, oh, oh, la pele de Ju. La pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade. Foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas La Belle de Ju no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul. La Belle de Ju, La Belle de Ju. Sou caçador.